Yo. I be a head. Nego. DJ Dom. Cordão de prata. É Paraíba, nego. Cê quer vir comigo? Chega mais. Chega mais, cara. Desfrutar das maravilhas. O reggaeton, menina, chega aí. O estilo é fácil, simples, só basta você querer, é só lazer. Cê tá meio acanhada, pera aí. Aí, tio Down, só na caixa, manda ver. Libere seu corpo e sinta toda a emoção, e aí? Quero ver se realmente mexe como eu pedi. Então não esquece, não sobe e desce. É bola gostoso que todo mundo enlouquece. Loira, morena, ruiva, pretinha. Quando toca reggaeton, fica tudo doidinha. Tem mulher solteira, não vacila, amigo. Eu já levei pra dançar reggaeton comigo. Vem comigo, que eu quero mostrar você. Vem comigo, que eu quero te dar prazer. Vem comigo, vem manhã, vem. Vem comigo, vem, vem. Vem comigo, que eu quero mostrar você. Vem comigo, que eu quero te dar prazer. Vem comigo, vem manhã, vem. Vem comigo, vai. Não seja estampa ou o cabo branco, por onde andei. Tudo é MSN, todos que adicionei. Que leva o som da Bia Rap, mó obrigado a vocês. Paraíba ao contrário é hip hop também. A gata dança, o cara curta, ela é bem sensual. Tomando drink com os amigos no clima legal. De piso no umbigo, ela mexe comigo. Sensual, meu bem, cede bem. O mar, o lugar, nós dois, mais ninguém. Pense se eu pudesse, meu dinheiro desce. Luar, champanhe do caro, vagabundo ainda investe. Céu azul pra mim, cenário 10. Cê faz a pose que minha mente pede. Me vicia e livra o estresse. De um cantando e de um bom jazz. Chega e faz me sentir mais capaz. O vagabundo puro, sagaz e mais. Daquele tipo que nunca esquece. Portal do sol, onde te aquece. Queria ir à praia e encontrar você de novo. Subir pelas barreiras, apreciar seu corpo. Correr feito menino como o vento ao mar. Fugir nas suas curvas, posso imaginar. Com para-brisa forte e o sol da manhã penetrando seus poros, ficando marrom. Aprendendo esse som pra te cantar, meu bombom. Que tens o dom, menina sã, é meu divã que curte o bom. Que mal pra ti, não quero não, não quero não. Tudo simples demais, nada nada incapaz. Se o ar suave, os barcos levam e ela vai. Te amo demais, demais, demais, demais. Você curtiu a minha flora aqui em Jampa. Você curtiu a minha flora ou em qualquer lugar. Do jeito que a gente faz, do jeito que a gente faz.